Eu chapei geral, viajei, fui no alto e caí. Eu comecei, foi a rir, fiquei de cara, fugiu a brisa. Giroflex ligado, ei, olha lá, vem é os boquinha. Você é traficante? Não, senhor. Você mora aqui? Sim, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Pense na novela. Queria porque queria que eu assumisse a pedra. Falei isso, né, meu? Sei disso, é meu, né? Tome birro, tome birro, tome e mais birro. Liberado! Morro rolê, liguei o aplique. E aí, mano, salva, é? Demorou de rilo. Vou ligar no rimador, foi na parada, se vazou e até agora não voltou. Só sossego, Morfeu, vou colar nas suas áreas. Paquita tão na cola, sujeira tão na praça. Rolê da madrugada, só alma cebosa rola. Faz se tiver prate, nós passa as gostosas. Vamos dar no pé, vamos dar no pé. Sai do pé, que tu não é chulé. Teu cheiro é de esgoto e não rola com meu pé. Assim que é, é. E eu sigo na fé. Retroceder jamais, eu assim fico de pé. Tipo um clique clique, é um beat clique pra o aplique, que fica firme. Aqui na city eu tô no time. Sem piquenique, ou Honda Civic triste. Mas só quem é sobrevive. Sou favelado, não sou playboy. Maloqueiro na humildade, eu sou mais um que solta a voz. É, PM, força pop, cheiro de maldade de arma. São terroristas no rap, eu sou Bin Laden. Eu vejo muita treta e só pra comentar. Segurança que anda blindada, terror das quebradas, ponta pra matar. Não vou calar, não vou parar, tenho que continuar. Bala do Zé me fura coco, só não posso vacilar. Tá tirando? Eu não sou famoso, meu mano. Mas você fica toda hora me escoltando, me olhando, me cercando, me marcando, me parando e revistando. E eu fico dando uma bola com os malandros. Rolê com a rapa na noite clara, e nós tem flagrante e os tira tão na área. Se eles me pegam em meio à madrugada, me espancam e me jogam dentro de uma mala. E agora o que será de mim, meu senhor? Meu futuro nas mãos desse verme sem amor. Pelo amor é que eu tô, por Deus eu tenho fé, e crendo muito dele. O Steve sai do pé. Sai do pé, é seu gambé. Não olha na minha sola que a vaga eu já matei. Sai do pé, qual que é? Aqui tu não acha nada, somente o meu qualquer. Ligeiro que são um gato, né? Ô, tu tá ligado, eles podem me pegar, mas só com o cheiro do prensado. Fica aí empouriçado, a coisa não acha não. É capaz de se lombrar só com o cheirão na minha mão. Vacilei, garotão, dia desse, que loucura. Doce igual rapadura, dei rolé de viatura. Entrando em várias ruas, os gambé perguntando: onde tu comprou isso? Bora, vá logo falando. E eu sim, vá pensando, vum que eu vou lhe dizer. Não vá dar seus pulos não, se tá afim de saber. Eu não vou dizer, eu não vou falar. Pode dar birro, filho da peste, pode dar. Jesus vai cobrar, Deus é mais nessa vida. Mas enquanto isso eu vou cobrando com as minhas rimas. Olha as heroína, visando a esquina. Não tão mais de oitão, é de quadrada pra cima. Polícia pra quem precisa e quem precisa de polícia. Com certeza não são moradores da minha perifa, nem da minha. E após, aliás, vou corrigir, polícia não. A maioria é milícia, quer destruir. Pega o lava, sai daqui, tanto bandido de Brasília. E tu quer embaçar só porque eu tô na brisa. Não acredito, quem diria, PM foi acusado. O jornal escondeu, disse que foi só boato. Entre a jornalzinho safado, fica alerta e plantão. Transforma nós em bandido, maquiando informação. Sai de pé, seu cuzão, pé de porco, bota preta. Tem os que culpa o papel, outros é filho capeta. Olha os peidos, os coxinha, os ganso, tem vários nomes. Na rua a frase que eu mais escuto é: olha os homens. Só que isso caba homem, no gelo pra esse safado. Sou da raiz de zumbi, eita é nordestino brabo, danado, bicho arretado, alagoano com orgulho. Sai do pé, seu gambé, pra eu torrar o meu bagulho. Sai do pé, é seu gambé. Não olha na minha sola que a baga eu já matei. Sai do pé, é seu gambé. Tira a antena do zóio, brasileiro verão chinês. Sai do pé, é seu gambé. Não olha na minha sola que a baga eu já matei. Sai do pé, é seu gambé. Tira a antena do zóio, brasileiro verão chinês.